comience la fiesta. Que comience la fiesta. É super pop, eu vou voar com DJ Nandini e Josimar. Eu vou voar com DJ Juninho e DJ Ellison. Laialeie, laialeie, eu sou é pop. Laialeie, laialeie, eu sou é pop. Eu vou voar com essa hype, eu vou voar. Que comience la fiesta. Meu super que comience la fiesta. Maior sucesso em Tecno Melody. É super pop, minha paixão é super pop. Eu vou voar com DJ Nandini e Josimar. Eu vou voar com DJ Juninho e DJ Ellison. Laialeie, laialeie, eu sou é pop. Laialeie, laialeie, eu sou é pop. Eu vou voar. Sai que eu vou voar que comience la fiesta.